peguei meu 38, segui pra agência. Fiz a barba, botei o terno, melhorei a aparência. Fiz tudo certo, cheguei bem perto. O vigia me esperava, já estava esperto. A miséria me acompanhou durante muito tempo. Só o pão é suficiente para o meu sustento. Eu quero é mais, quero riqueza, pois não suporto mais viver nessa pobreza. Todo dia eu conversava com o vigia, ele era como eu e sempre me dizia. Não era rico, mas vivia contente, e que eu não era diferente do gerente. E com meu 38 gasto nas mãos, já havia causado muita decepção. Porém não foi em vão, o que decidi fazer? Foi desse jeito eu não quero mais viver. Tenho certeza que dará certo meus planos, e vou fazer a diferença pros meus humanos. É, a diferença pros meus humanos. Se você decidiu, vá em frente. Pelas veredas da vida não vá se perder, pois nem só de pão vive um homem, mas se da palavra de Deus. Tu conhece o vigia e o gerente, e a riqueza está dentro de você. Por dinheiro e luxúria se consomem, essa é a palavra de Deus. Aquela noite não dormi, fiquei atento, vendo o dia amanhecer com a cara no vento. E foi assim, com a quadrada na mão, chorei a fu, com dor no coração. Lembrei o passado, pecados da juventude, sem medo de me arrepender, tive que ter atitude. As lágrimas caindo, o dia amanhecendo, e a revolta contra o mundo ia crescendo. Vai vendo, eu sofrendo, padecendo cada vez mais. Parei no tempo, pensei, olhei pra trás, enxerguei Eric J, meu filho é um rapaz. Por ele vale a pena buscar a paz. 18 anos se passaram, ele não é mais criança. Se eu entrasse na agência, haveria uma mudança. Era minha única esperança. É, era minha única esperança. Se você decidiu, vá em frente. Pelas veredas da vida não vá se perder, pois é só de pão vive um homem. Mas se da palavra de Deus, vigia e um gerente, e a riqueza está dentro de você. Por dinheiro e luxúria se consomem, e esquece a palavra de Deus. Com a quadrada na mão e o 38 nas costas, enquadrei o gerente, fiz minha proposta. E só saio daqui com este malote. O plano é perfeito, não vai ter morte. Eu tô com sorte, o vigia é meu comparsa. É dele 10%, não vai sair de graça. Estou disposto a tudo pra mudar de vida, e esta agência é minha última saída. Me escute, senhor, a quadrada está engatilhada, engasgada até a boca. Misericórdia. É minha última investida pra largar a vida louca. Não tô de touca, a humilhação não quero mais me submeter. É, pra este mundo eu vou morrer. Me entregou a chave do cofre e disse, agora é tudo com você. Agora é tudo com você. Com você. Se você decidiu, vá em frente. Pelas veredas da vida não vá se perder, pois nem só de pão vive um homem. Mas se dá palavra, vigia e um gerente, e a riqueza está dentro de você. Por dinheiro e luxúria se consomem, e esquece a palavra de Deus.